Os jornais anunciaram que Roma, Jerusalém. Para acreditar em Moreninha que eu sei botar boi bumbá. É para acreditar em Moreninha que eu sei botar boi bumbá. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. Os jornais anunciaram de Roma a Jerusalém. As forças americanas e Moreninha prenderam o Saddam Hussein. Forças americanas, moreninha, prenderam o Saddam Hussein. Quando eu chegar a morrer, a semente leva fim. Quando eu chegar a morrer, a semente leva fim. O Orém não dará outro, é moreninha, repentista igual a mim. O Orém não dará outro, é moreninha, repentista igual a mim. As forças americanas, moreninha, prenderam o Saddam Hussein.